te entender e não ser entendida. É ficar com você, procurando fazer parte da tua vida. Minha estranha loucura é tentar desculpar o que não tem desculpa. É fazer dos teus erros, num motivo qualquer, a razão da minha culpa. Minha estranha loucura é correr pros teus braços quando acaba uma briga. Te dá sempre razão e assumir o papel de culpada bandida. Eu vou te humilhar, eu num canto qualquer, dependente total do teu jeito de ser. Minha estranha loucura é tentar descobrir que o melhor é você. Eu acho que paguei o preço por te amar demais, enquanto pra você foi tanto. Magoando pouco a pouco, me perdendo sem saber. E quando eu for embora, o que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim, sentir falta de mim. Vai tentar se esconder, coração vai doer, sentir falta de mim. Vai sentir falta de mim, sente falta de mim. Vai tentar se esconder, coração vai doer, sente falta de mim. Dependente total do teu jeito de ser. Minha estranha loucura é tentar descobrir que o melhor é você. Eu acho que paguei o preço por te amar demais, enquanto pra você foi tanto fez ou tanto faz. Magoando pouco a pouco, me perdendo sem saber. E quando eu for embora, o que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim, sentir falta de mim. Vai tentar se esconder, coração vai doer, sentir falta de mim. Vai sentir falta de mim, sentir falta de mim. Vai tentar se esconder, coração vai doer, sente falta de mim.